Bom dia. Passa nível 160, chama Recife em 128.35, alterne 123.8. Canal 2235, vou alterar, né? Alterne 123.8. Sorte 107, bom dia, prossiga. Hora e 40 de voo, poderia confirmar o nível que são as eleições? Gente, a radial poderia falar novamente? A chegada do Magiona, nesse momento nível de voo 060. Nada? Emoção, acelerar mais uma vez que eu chegar. Voa 3153, informação voo, tanto escuta autorização Galeão. Eu acho que vai ter Galeão. Voa 093, operação para o setor localizador com a esquerda na proa 2110. Aguardando o vetor final para o setor do procedimento. 10, voo 1093. 1093, estou passando dois distanciais de velocidade e altitude na chegada da ponte. Isso para 2.6 e ajuste 908. Positivo para 2.908, passando dois distanciais, voo 9093. Escuta? Com o comandante? Segurar 9970, reduza para 2509. Autorizado Galeão 340 conforme rota do plano, subida Sambu 1 laser doppel, curva direita após a decolagem pistão no zero, código 5121 e o controle 120 decimal 8. 4-0 conforme, Sambu 1 laser doppel, curva direita, decolagem no zero, 5121, 208, 3153. Correto, para puxar para o meio. Vamos manter o plano do senhor aqui, então chame o contínuo para você decolar. para o localizador esquerda para o 190. Esquerda 190 para o localizador, gol na 093. Reprisando o procedimento, está estabilizado, gol na 093. 093, reportagem estabilizado. Seguirá 9970, vista para 3, metade sem restrições, e ajuste na 08. Reduz a velocidade para 2309. 3.018, 1079, 9.17. Eu vou fazer o que eu tenho. Torre 1-1-8-9-5. 118-95, 1-1-9-3-0. Segurar 9970, do canal 2 de hotéis, está autorizado o procedimento, está estabilizado. 2000 autorizados, mais estado na nossa casa. Bom dia, gol 1093, passando externo, tem mais travada, visual com a 10. Gol 1093, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 90 graus, 92. Livre pouso 10, gol 1093. 790. 9970, estou em 2895. 70. Salvador, será 9970. 9970, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. 70. Toma 093, toma 09, libera direita, tá? Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, para 9, gol na 093. Federal 9970, ponto autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 129. Ponto autorizado, 9970. Alô, 978, senhor da notificação, chegada da Bernardi Ona, desse mantendo de voo 050. Autorizado já está. Azul 5126, após 09 na curtíssima final, autorizado a alinhar e manter. Prossiga. Bom, 1093, para eu confirmar a portão. Portão 9. 9. Liberal 9970, sala 57, libera direita, táxi autorizado, alfa aquilo para o passe 3. Passe 3 atende aos sinalizadores. Direita alfa aquilo para o passe 3, gravando a 7. Azul 5126, autorizada a decolagem em pista 10, vento no 30 graus, 11 nós. direita via Índia, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem, 3153. Do leste, eu uso 5 ou 2 meia. 5 ou 2 meia, se entra presente, vai lá. Com 3153, decola ao 03. Controle 120, décimo 8. 308, tá 3. 51126, chama 136, saiu no meio de meio do sinal 0. Fazer negativo no 28 do sinal 8. Ficou 26 da azul, 57, agora o centro. 260, caso negativo 288, boa. Pronto. Torre Salvador, bom dia, Sideral 9978. Sideral 9978, bom dia, pouso autorizado, pistão 90, vento no 30 graus, 11 não. Livre pouso 10, 9978. Será 9978, sala 110, libere direita, táxi autorizado Alfa Kilo para o Parte 3, Parte 3 atende ao sinalizador. Fila direita, Alfa Kilo, Parte 3, para atento ao sinalizador. Será 9978, obrigado, bom dia. Bom dia. Chalema 225, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Alta autorizado Brasília, nível de voo 380, via Pesolu 17. Subida será Arboruno, Elefa, primeira curva à direita, ponto decolagem pista 10, código 5142 e o controle em 120, decimal 8. Curtiu, 380 autorizada, Pesolu 17, decolagem 10, Arboruno, Elefa, decolagem 10, curva à direita, 5142, 208, o transporte, né? O controle, o 6285. Na 25, correto, chama para posicionamento. Maravilha. Plano autorizado para Campinas, nível de voo 320, conforme rota do plano. Subida será São Bruno, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, após a decolagem, pista 10. Código 5143 e o controle em 120, decimal 8. Correta do 4069, chama para posicionamento. Autorizado posicionamento, chama para o táxi, 4069. Vamos 233, bom dia, oceano de explicação. Vamos 233, oceano de explicação, chegada Monstro, Ibiza 32, 509, e se mantém no nível de voo 0-0. 9972, bom dia, sala de identificação, chegada do Magione. Vice mantendo, vídeo voo 070, reduza para 250 mais. Informação atualizada é a Hotel, pronto, cópia? Hotel, por favor, o nome atualizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano, subida Sambo 1, Leda, Doclo. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5152 e o controle em 120, decimal 8. Isso, hotel. Autoridade da Leandro, do 360, rota proposta, da redação Mundo, Leia da Dócula. Dócula. Se for da 10, pela curva direita, transponder 5152, controle 1208, voo 1963. Só confirmando a posição pós-Leda, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Dócula. Dócula, 1903. Correto, então, questionamento. Vamos lá, vamos lá. Para o táxi 2149, 199 a bordo, 430, alterna, liberação. O CLB 119? 119, 119. Sim, 119. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, nessa frequência, o ajuste 1019. 019 ajuste, está autorizado via Pátio Índia e chama na frequência. 4692. Depois de levar a posição dessa, você tem 4 mil pés e ajuste na 09. Descarga 9972, autorizada descida para o nível de voo 050. Na 2V5, puxa a sala, chama para o táxi. Puxa a sala, chama para o táxi, na 2V5. Ajuda 3958 contra o licente, liberação para prosseguir na descida e consegue cruzar a direita na prova 045. Teste, o limite será 2,0 na presente prova, ajuda 3958. 9958, para a formação, tráfego 2-0, zona 6 milhas, menor da eixo, cruzando nível 180, descendo para nível de voo 050, um banco 735. Codificando 9972, tráfego 3-0, 1,6 milhas, 1,10, cruzando o nível 170, descendo para o nível 080, apontando 72. Descarga 9972, operação para sequenciamento, curva à direita, correção curva à esquerda, para 045, para o comando limite radial 270, corredor. Aí 58, você mantém a nível 0, meio dia 0. Formação de curso, em curso agora. utilizado o plano para confins, viva de voo 360 conforme rota do plano. Subida a Corujo, Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5155 e o controle em 120, descida 8. Cotejamento correto para o pushback estacionamento, chave solo em 219. Sobre 4069, decola os 22, controle 1208. 208, bom dia, obrigado. Bom dia, controle azul 4069, decola, passa de 10. Azul 4958, retoma navegação, voo Indonésia. Azul 4069, contato radar, saída São João, nível de voo 320. São João, nível de voo 320, 4069. Autorizado Lisa, azul 4069. Exato Lisa, azul 4069. 3958, autorizado descida para 4.3, cruzão, para 050. Autorizado para 050, por favor. Codicando 9972, descida para 4.3, ajuste na 0.9. Para 4.1, 0.9, 9.9. Autorizado, vai reportar estabilizado o voo 2.69. Alpha X-Ray Yankee, chame solo em 1219. Torre Salvador de Azul 2775, bom dia. Bom dia, Azul 2775, última aproximação, guarda na autorização de pouso. Guardando a autorização na sua escuta 2775. Codicando 9972, indicado. 2508. Sim, visitando 2109, codicando 9972, o número 3 na aproximação. Esse é resolvido para 2109. Controle, o gol 96, se vá pontuada presente a que a divisa sofrer, foi? Aguarde. Codicando 9972, operação, curva à esquerda na prova 015, terá como limite radial 270, tá, Renato? 015, esquerda, permanece a limite 997. Tudo sendo chegado, gol 233, Renato? É que não vai manter o preço. Azul 4958, retorno para sequenciamento, curva à esquerda para o 020, terá como limite radial 270, carro D. Curva à esquerda, 020, limite radial 270, carro D. Descarga 9972, você para 3.000 pés. Para 3.000 pés, 9972. Convê 4958, busca para 4.000 pés e ajuste na 0 menagem. Na 4.009, está pronto. Descarga 9972, essa é a navegação do Duna. Duna 9972. Aí 972 vai ser de traço de 2 horas, 1.0 milhas, ou só 1.1 milhas, cruzando 3.000 km de descendo para 2.000, traço de tamanho de uma grade de 2.09. Esse é o 972. Leva para o táxi, salve de um lado, o lado é 3. Descarga 9972, busca para 2.000 pés, está autorizado o procedimento, chama estabilizado. Para 2.000, informando estabilizado o procedimento, vou te dar uma foto ainda. Eu vou para 9.58, busca para 3.000 pés. É para 3.000, passar 5.8. 233, corre ano 8, decimal 95. 95, obrigado, boa. É. Oi, Salvador, eu vou no 1076, na sua escuta, muito bom dia. Bom dia, Rochelle, aproximação, aguardando pista livre. Afirma-se, agora. 4069, chama Recife, ainda no 18, do Small 35. Azul, 4069, centro Recife, 128, do Small 35. 2835, bom dia, obrigado. Bom dia. Afirma, a aeronave estava vendo muito rápido e já infringiu a segurança mínima. Agora, para compor, ele até demorou quase 4 minutos para pousar e uma vez que ficaram com a gente, era só que a gente vai utilizar quase 8 minutos de combustível. É bem complicado aí, né? Seguinte. 737. Está estabilizado o IAS, ficou 2.972. A 972 em 1.1.8.95. Gente, autorizando o pouso, pista 0, voo 9233. Oi, Salvador, bom dia, Coach Carlos, 9972, estabilizado aí, aliás. Coach Carlos, voo 9972, fechou a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda. condições de utilizar as manobras para decolagem sem ser autorizado pela torre? Bola aqui atrás, intercessão. Gente, Chiné 6225, ali mantém utilizando as manobras. Cargo 9972, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Por favor, o aeroporto da Avianca ingressando neste momento e iniciará a rolagem pública. Certo, 233, solo 32, libera a direita, solo 219. A direita, solo 29, 233. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 20 graus, 1-0 no... Decolando, né? Vamos informar, já estamos contados com o já estamos satisfeitos. Essa pista vai ter uma ondulação muito forte aí, próxima à área de corte aí. Não sei se já foi reportado pelas outras aeronaves, mas está chamando bastante as aeronaves. Tem outra informação para a gente repassar melhor para a Efraia? Afirmo, a pista está muito ondulada. Ah, tá ok. A gente vai repassar isso pra ela, mas tá previsto até um serviço de manutenção a partir do fim do mês. Mas a gente vai repassar pra gente ver se dá pra fazer algum tipo de serviço até antes disso. Muito obrigada. Mandou isso aí. Quebra. Ponte Carlos 9972, ponto autorizado. Pista 10, vento 120 graus, 129. Pista 10, 9972. Decolou 33, controle Salvador, 1208. 08, bom trabalho. Chinelia 225, contato radar na decolagem, saída Arborona, nível de voo 380. Arborona, subindo ao 380, 6225, descrita quando possível, voa direto elétrico. Autorizando elétrico, 6225. Direto elétrico, 6225. Chinelia 291, ali mantém agilizando as manobras. Cargo 9972, solo aos 34, libera a direita, solo Salvador 1219. Livrão 219, 9972. Avião 4958, continua a aproximação, aguardando pista livre, informe a base da via que ingressando na pista neste momento, preste iniciar a decolagem. Está ciente, 4958, aguardando. Autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus 129.